Apocalipse de Jesus para os simples de coração. O quinto selo, capítulo 6 do Apocalipse do Cristo de Deus, versículos 9 a 11. Quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que dele tinham dado. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperas tu para nos fazeres justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes foi dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e o de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Meus amigos e meus irmãos, que me honram com a sua audiência, este quinto selo é um dos mais comoventes trechos do Apocalipse. O que dizia o irmão Zaru? Que a humanidade está toda de cabeça para baixo. Já vimos que a participação dos quatro seres viventes não é mais flagrante a partir do quinto selo, mas prossegue. Porque esses quatro seres viventes, com olhos por dentro e por fora, mais que o Argos, Argos é aquela águia mitológica, e tem olhos por todo o corpo, mas para fora. Os quatro seres viventes olham para fora e olham para dentro. E você só poderá olhar para fora e atinar, acertar com o que você vê, e não deixar-se arrastar pelas aparências, se primeiro vocês olharem para dentro. Quando da inauguração do Templo da Boa Vontade, eu repeti uma palavra que tinha dito a vocês em 69, 70, 71, quando analisávamos a doutrina do céu da LBV, com Tácito Marcel Sampaio, Nair Torres, Osmar Carvalho e Silva, Ari Gonçalves, a nossa querida Dulce Magalhães de Oliveira Jovem, também de vez em quando ia. E nós dizíamos, esse trabalho do irmão Zarur, com a doutrina do céu, é para nos fazer olhar para dentro. Nós temos que nos interiorizar. Daí a lição do silêncio, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Um trechinho aqui. O terceiro volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus. Que se nós não olharmos para dentro de nós, tudo que nós virmos do lado de fora e que acontece nos confundirá. E este quinto selo é uma convocação a isso. Parece que eu não tenho nada, me esqueci do quinto selo, não. Aqui são as almas que estão falando. Para ouvi-las, só entrando no silêncio. Então vamos primeiro para o caos que cada ser humano tem dentro de si numa época como esta, de transição. Deus não se revela senão há aqueles que entram no silêncio para encontrá-lo. Isto é fundamental. Você só sente Deus no silêncio quando fecha tudo, purifica-se, joga fora as vibrações maléficas, isola-se das vibrações nocivas e até da família, se ela for contra as suas ideias. As pessoas às vezes dizem, bom, deixa eu ter o meu quartinho aqui. Muita gente já visitei, quando eu andei muito nos meios espiritualistas, me levava aqui ao quarto das minhas orações. Aí uns tinham Buda, outros tinham Jesus, outros Confúcio, Lao Tse. Eu achava aquilo extraordinário, notável. Só que sempre achei, e nisso eu me identifiquei muito com o irmão Zarur, que entrar no silêncio, principalmente agora quando o mundo é tão barulhento, é a gente descobrir-se a si mesmo, ou descobrir-se a si mesma. Jesus não diz que nós somos o templo do Deus vivo? É isso que nós temos que aprender. É difícil hoje um monte olival, Monte das Oliveiras. Jesus tinha o Monte das Oliveiras para isolar-se. Hoje não existe isso no mundo. Antigamente, eu que sou um homem que gosto de mato ou do mar, ou um laguinho assim para sentar, escrever, pensar, não encontraria. Você quer ver? Vamos para o interior da Amazônia. Ah, vamos ferver essa água aqui, porque há muito micróbio aí. Muita vida unicelular, cheia de doenças. Então ferve essa água. Hoje, vem lá o mercúrio e você não está sabendo. Lá no Alto Araguaia, digamos, você vai beber uma água e aquela água pode estar contaminada com mercúrio, que vai destruir as suas células nervosas, atingir o cérebro e você vai ficar louco ou aleijado. Isaías já nos avisara, dizendo que o homem emporcalhou a terra. Por isso seriam destruídos e poucos homens restariam. Daqui a pouco não vai haver local para você isolar-se. A poluição não deixa. Então você tem que entrar dentro de si mesmo, ou dentro de si mesma, inclusive para entender o quinto selo. E quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que dele tinham dado. E clamava em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperas tu para nos fazeres justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Pode parecer que Deus seja injusto. Você vê, o camarada faz maldade. Aquele é um verdadeiro fornicador. Um outro é um ladrão. Um outro é um estuprador. Fazem tudo. Esfregam na nossa cara o seu vitupério. E nada lhes acontece. São vistos em toda parte. Mas isso não é vitória. A carne é passagem. Vitória dessas almas que testemunham Jesus e aqui parecem impacientes, mas não são. Porque Jesus usou através do profeta João Evangelista toda esta figuração para em seguida explicar por que essa aparente demora da justiça de Deus. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, quer dizer, já ganharam uma vestidura branca como conforto espiritual, consolo. Esperem apressados. E lhes foi dito que repousassem ainda por pouco tempo. Agora vem a justificativa da coisa que parece a nós que a justiça de Deus se tarda. Não! Observem aqui. Até vou ler o versículo de novo. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes foi dito que repousassem ainda por pouco tempo. Por que esperar a justiça contra os maus? Os bois sonsos. Os lobos vestidos de cordeiro. Então por que essa aparente injustiça de Deus de não punir os criminosos? Está aqui, ó. É aparente. Até que também se completasse o número dos seus conservos. Quer dizer, daqueles semelhantes àquelas almas que sofreram no testemunho de Jesus. Porque muitas outras almas teriam que ter oportunidade pelos séculos, pelos milênios também de se redimirem. Ou só aquelas que sofreram naquela época que merece a remissão. Não, há um plano de salvação de Deus que não pode ser fechado antes do tempo. E o de seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Porque para testemunhar Jesus, a gente tem que morrer mesmo para o mundo. Tem que cair a última ilusão humana. Aí você está pronto para Deus. Entenderam? Deus não tarda não, é que outras almas também têm que ter oportunidade de testemunhar Jesus para se redimir. Então calma, minha gente, a justiça de Deus não falha, ninguém engana Jesus, ninguém. E para todos vocês que têm que perseverar até o fim, esta passagem do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou negue-se a si mesma, tome a sua cruz e siga-me. Então nós não temos o direito de reclamar de nada, botar a culpa nos outros. Vocês não querem seguir Jesus? O que é que ele diz aqui? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou negue-se a si mesma, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, quiser o aplauso do mundo, o reconhecimento do mundo, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse ou essa a achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho de Deus há de vir sobre as nuvens, na glória de seu Pai, com seus santos anjos. Então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, de maneira alguma, conhecerão a morte até que vejam o Filho de Deus vir no seu reino. A reencarnação está aqui, né? Porque aquela turma toda morreu. Mas como existe geração humana, existe geração espiritual, já expliquei. Depois eu digo até o jornal, a revista da LBV, onde se encontra essa explicação. Entenderam o quinto selo? Ah, o grande recado é esse: a justiça de Deus não tarda. Deus está presente. Que já vem para sempre.